O mestre da resenha chegou. Chegou Maromba. E aí, DJ Bill Mix 02. Relaxa novinha, faz um movimento que o Maromba vai te tratar. Relaxa novinha, faz um movimento que o Maromba vai te tratar. Vai ser papapapapá, vai ser papapapapá, vai ser papapapapá. Relaxa com o Maromba, vai te tratar. Vai ser papapapapá, vai ser papapapapá, vai ser papapapapá. Mas relaxa novinha, mas não se apaixona. Vai ser papapapapá, vai ser papapapapá, vai ser papapapapá. Assim, ó. Toma sequência de papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Toma sequência de soca. Relaxa novinha, faz um movimento que o maromba vai te tatá. Relaxa novinha, faz um movimento que o maromba vai te tatá. Vai ser papapapapá, vai ser papapapapá, vai ser papapapapá. Relaxa com o maromba vai te tatá. Vai ser papapapapá, vai ser papapapapá, vai ser papapapapá. Mas relaxa novinha, mas não se apaixona. Vai ser papapapapá, vai ser papapapapá, vai ser papapapapá. Toma sequência de papapá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Toma sequência, toma. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Toma sequência de soca. André Celeste, o moral.